606, posição 3, para o Puxa, Senadão. Autorizado no 606, chama para o táxi. Posso adesso para o táxi, vou no 606. Controle Maceió, bom dia, 103282. Mais próximo na escuta do centro, da 3282. Chamado de pouso 0353. Zero autorizado de ILS, né? Livre. Obrigado. É, autonomia 2, horas 38, alternando Fortaleza. Fono 30 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponte espera. Táxi via Juliette Alfa, reportando em ponte espera, gol 1896. Autorizado 3520, chama para o táxi. Camarada, Salvador, boa noite, CNE 6310. 6310, prossiga. 6310, solicita autorização de tráfego. Pode informar o horário do plano? Ah, ultimando para saída às 2h45. Confia, não seria 0345? Olha, meu amigo, estou passando uma DLO aqui, está para o 0245. Gente, vou verificar com o centro, aguarde. Ok, muito obrigado, meu amigo. Sou eu, vou 1606 para o táxi, 66 a bordo, estou no meio de 2 horas e 9 minutos, alternando o Natal. Autonomia? 2 horas e 9 minutos. 66 a bordo, altímetro 1091, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reportar a ponte espera da 10, a bordo 166, 1066. Tocante, 166 a bordo. Torre Salvador, bom dia, tá 3170, passou, está embaixado, checado visual. Bom dia, 3170, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1. Livre pouso 10, tá 3170. Torre Salvador, gol 1896, pronto, em pista será 1-0. Boa noite, 96, Lima, tem 1-0. Lima tem 1-0, gol 1896. No 70, solo os 26, livre direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. A 3170, solo os 26, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi nessa frequência, reporta na Juliette, TAM 3170. Boa noite, 96, linha decola da 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Sobra, regular, 1896. Oi, Salvador, agora no 606, no ponto de espera da gasolina 10, tá pronto para decolar. Frente após o início da corrida da aeronave à frente, linha mantém no 0 ou no 606. Ok, após a rolagem do bag da companhia, linha mantém na 10, agora no 606. Salvador, é o TAM 3520, para o táxi, com 72, alterna Recife 340. Gente, 72 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, pode na ponte, TAM 3520. Torre, puxa, né, minha 224, pushback 90, parte 3, posição 7. Autorizado, minha 224, chama para o táxi. Agora. Boa noite, 96, decolado aos 28, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite, 1935. 170, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave da companhia que vai passar no táxi. Sente, mantém posição na Juliette, agora na aeronave, tá 3170. Subi, mantém o nível de voo 370, sai da PUCA. A PUCA sobe nível 370, voo 1896, obrigado. No 606, livre decolar da 10, vento 1000 graus com 7 nós. Tá iniciando decolar de voo no 606. Tem a posição, tá 3520? Tem a posição antes da Juliette, 3170. Mantendo a posição, 3170. 3170 prossegue então, obrigado, tá 3170. Obrigado, tá. Nada. 3170, seu portão será o número 5. Número 5, ciente, 306 decolado aos 30, chama o controle 19 decimal 35, bom voo. 19-35, obrigado, bom trabalho. Espera a foto, tá 3520. Táxi via Juliette, número 5, o 3170. Táxi via Juliette, 853170. 3520 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, tá 3520. 350 PUCA, gol no 606. No POB, táxi Juliette Alfa, 1011, repartição para pronto. Juliette Alfa, repartição pronto, 6224. Autorizada a colagem, a centena com 89. Regulação 3520. Gol 896, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 126, decimal 85, gol no 606. Foi pro gol 1896? Afirmativo, gol no 896, vai chamar Recife na frequência 126, decimal 85. 1-2-5, obrigado, boa. Gol no 606, ainda está na escuta do controle, confirma? Pega acionamento, gol no 7 e no 4, na posição 1. Na 1, não autorizada, pode estar aqui. Obrigado. 3520 34, 19, 30. Valeu, Valor, 3520 decolado na sessão. Espera. 3520, contato radar na decolagem, submanter o nível 310, pronta cópia? Pronta cópia, Genéia 6310. 6310, autorizado, Recife 350, na Upper Whisky 58. Decolagem no zero, com a esquerda, pro Caracaju, 1935 controle, e o transponder 5546. Genéia 6310, autorizado para Recife, nível 350, pro Caracaju, primeira curva esquerda, controle 1935. Transponder 5546. É 310, correto, reporte pronto. Gente, o Genéia 310. Meia dois, dois, quatro, na escuta? Prossiga, 6224. Modifique seu nível para 170, senão vai ter que aguardar 10 minutos para decolagem. 170, afirmativo. Autorizado, ingresso à decolagem, o vento uma centena com 8 nós. Ali decola 6224, no nível 170. Afirma, tráfego precedente decolou para Caju no 190, valeu. Nada, 170. Fala, Manu. Chama centro do Recife, frequência 126, decimal 85. 126, obrigado, bom dia. Bom dia, tamo. Para o táxi, o 1714, nós temos 182 a bordo, 2 horas, alterna Recife. 714, 1011, via Índia, reporte pronto. Via Índia, reportará pronto, 714. Chegou no 606. O vento 020, poderia confirmar? Obrigado. Salvador, Oceania 63035, pushback acionamento. 310 autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback acionamento, Oceania 63035. Torregou no 714, ponto de espera da 1-0. 714, autorizado, ingresso e decolagem, centena com 612. Net, livre, ingresso e decolar, gol no 714. Xenemia 224, chame Recife, frequência 125.45. 2545, Xenemia 224, boa. Vai iniciando o gol. Gente. No 4, decoladas 4:30, 1935, por favor. Obrigado, bom dia. Controle o gol no 7 no 4. No 7 no 4, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 230, mantém o perfil da saída pública. Saída pública, solicito o nível final 290, o final 190. 190, o final?